dia, amados. Thank you. Oh, Conferência de jovens, no final os jovens vão tudo pra frente, toma os corredores. E eu queria fazer esse movimento santo aqui com as mulheres. Quem topa fazer esse movimento comigo? E terminar essa celebração dando graças ao Senhor, adorando ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Pode vir. Pega as suas mãos e louve ao Senhor. Sua vida, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tô vendo espaço nesse corredor aqui ainda, hein? Cadê as mulheres nesse corredor aqui, ó? Ei! Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Pega as suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Poderoso.